Protocolo na medida em que o McDonald's vem oferecer no dia 19 de junho 6.200 árvores de fruto, sendo 3.100 macieiras e 3.100 pereiras. Para além disso, oferece também 39 motocultivadoras destinadas, obviamente, à cultura de subsistência, que é aquilo que mais existe aqui no nosso concelho. Deixar aqui um forte agradecimento a esta empresa pelo facto de se associar a esta grande onda de solidariedade que Oliveira do Hospital tem tido desde o dia 16 de outubro e que vamos ter a oportunidade também de agradecer publicamente à McDonald's e aos seus trabalhadores e aos dirigentes no dia 19 de junho, ali no Largo Ribeira do Amaral, onde vamos entregar às juntas de freguesia, porque já fizemos a publicação edital para que todas as juntas de freguesia pudessem ter inscrições por parte das pessoas interessadas e que, através deles, vão ser entregues essas árvores para que depois cheguem aos destinatários que efetuaram essas candidaturas. Relativamente às motocultivadoras, há uma lista que aqui será seriada e que também com a colaboração das juntas de freguesia será validada e que será entregue também depois a quem manifestou essa necessidade ao longo do levantamento que temos vindo a fazer aqui nos serviços camarários.